Na noite escura de Gaza, Sansão entrou, coração em dor. Ali encontrou a tentação, mas a força vinha do Senhor. Os filisteus em segredo planejavam sua ruína, mas a luz da fé é forte e não se apaga na esquina. Ó Senhor, lembra-te de mim, na fraqueza tua força vem. Levanta-me, eu clamo a ti como Sansão. Eu confiarei com as colunas da fé. Vou lutar e não temer, teu poder em mim me faz renascer. Dalila com palavras doces tentou quebrar o meu viver, mas em ti, Senhor, eu confesso, só em ti posso vencer. Com cada laço que me prende, eu clamo, meu Deus, por ti. O cabelo que cresce é vida, e a esperança não tem fim. Ó Senhor, lembra-te de mim, na fraqueza tua força vem. Levanta-me, eu clamo a ti como Sansão. Renascer. E quando a casa desabar e a dor me cercar, eu levantarei meus olhos em ti, Senhor, pois a vitória é tua e eu vou proclamar que em minha fraqueza teu amor vai triunfar. Lembra-te de mim, na fraqueza tua força vem. Levanta-me, eu clamo a ti como Sansão. Sepultado entre as sombras, Manoá, meu pai, em paz. Mas a história não termina, em ti, Senhor, eu sou capaz. Por cada lágrima que cai, em cada batalha que enfrentei, a força do Senhor é vida. E com